Frequência Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega Ana Cardoso, designer de moda, professora de balé, professora no curso de Fashion Design da USJ, no curso técnico-profissional de Design de Moda da CPPTM e professora de costura na Casa de Portugal, em Macau. A Ana, para além destes cargos todos, encontra-se na fase final do seu doutoramento em Global Studies, Estudos Globais, na Faculdade das Indústrias Criativas, com uma tese que versa sobre o tema A Indústria da Moda em Macau no século XXI, o intercâmbio cultural ásio-europeu no contexto dos estudos globais. Ana Noir, como é conhecida no mundo da moda, nasceu em Hong Kong e é macaense, ou seja, tem na sua ascendência familiares de origem chinesa e portuguesa. Durante este programa vamos ficar a saber um pouco mais sobre ela, em particular sobre o seu trabalho e a sua relação com Macau. Para já, vamos começar por escutar um dos três temas que Ana Cardoso escolheu para a Frequência Académica de hoje. Desta feita ficamos com o tema Chandelier, de Sia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. Like a dancing extreme. Olá, Ana. Olá. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Ser muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá, boa tarde. Ana, em 2006 fizeste uma das primeiras apresentações públicas do teu trabalho como designer de moda na Universidade Técnica de Lisboa, onde tiraste o mestrado em Fashion Design, ou Design de Moda. Desde então, desde essa altura, passaram 10 anos e muito caminho trilhado nesta área, como eu próprio acabei de apresentar no início do programa. Minha pergunta é, como é que isto tudo começou? Como é que o design de moda entrou na tua vida? É assim, eu desde pequenina gostava muito de fazer roupa para bonecas, até porque a minha avó me ajudava bastante, e um pouco por aí que começou a nascer esse gosto de produção de roupa e de gostar de vestir as bonecas, e não só, também andava pela casa de espírito, eu própria, com roupas que tinha no armário. Eu também tomei um pouco o gosto de ser mais bonita e de usar peças diferentes durante o dia. Surgiu também uma oportunidade quando estava a tomar chá com a minha mãe, uma amiga que trabalhava numa agência de modelo, e pronto, achou que tivesse altura e que tinha um ar diferente. Perguntou-me se eu estava disposta a ser manequim para a empresa dela. Claro, na altura era part-time, porque ainda estava a estudar, e disse que sim, que não havia problema nenhum, até porque achava interessante ganhar o meu próprio pocket money, não é? Um pouco por aí começou a nascer o gosto pela moda. Desfilava para designers e tomou assim uma iniciativa de porque é que ser eu a desfilar as peças dos designers e porque não eu a ser a designer das peças para as manequins. Quando fui a Portugal, também sempre gostei muito de artes. Decidi que tirar o curso na Faculdade de Arquitetura, que tinha na altura, era o único curso público que havia de moda, e aí cada vez mais gostei desse ramo e a partir daí nunca larguei a moda. Como é que foi saíres de Macau e ires para Lisboa estudar? Como é que foi essa experiência de sair aqui do conforto e da zona de conforto, não é, de Macau, e ires para Portugal? Assim, eu quando eu acabei aqui o 12º ano, tinha duas hipóteses, ou ir para Londres, que na altura também gostava muito de ter tirado lá o curso, até porque entrei, só que aconteceu uns problemas financeiros de parte dos meus pais, que tiveram que ir para Portugal também, e eu decidi, pronto, já que se fosse para os meus pais me terem aqui em Macau e eu estar longe deles, não fazia sentido eu estar a estudar em Londres. Mas sendo assim, já que os meus pais também iam regressar para Portugal, tomei a iniciativa de regressar com eles e então tirei o curso em Lisboa. Foi difícil no início porque aqui em Macau é tudo perto, em Lisboa é tudo longe, um novo ambiente, tive que conhecer amigos novos, fazer novos laços de amizade, mas foi também um pouco por ganhar autonomia, ou seja, não alegrar um pouco os pais, não estava a morar com eles na altura ainda, mas é um pouco diferente, passava horas e horas às vezes no ateliê a trabalhar, chegava a sair da faculdade às 8 da noite ou às 9 da noite, às vezes até de madrugada, para acabar projetos, mas foi assim uma coisa diferente e no meu primeiro ano foi uma experiência inesquecível. Arranjei laços de amigos completamente diferentes de uma área diferente de que eu tinha ganhado no 12º ano, até porque no 12º ano éramos todos de artes, mas cada um ninguém descia moda de certeza, não é? E enquanto o primeiro ano da faculdade, ambos estávamos a trabalhar para a mesma paixão. É interessante porque anos mais tarde, hoje és aluna de doutoramento e a tua tese, a tua dissertação versa sobre esta ideia do encontro entre a Ásia e o Oriente no mundo da moda, que se operou em ti quando foste para Lisboa estudar. Já lá vamos ouvir um pouco mais sobre essa tua experiência, essa vertente de investigadora, mas para já gostava que me dissesses, tu estiveste em Portugal, voltaste para Macau e começaste a fazer os teus próprios modelos, a estabelecer-te também como uma designer de moda. Como é ser designer de moda em Macau? Nos primeiros anos foi muito complicado, porque primeiro ninguém me conhecia, era complicado arranjar contactos, já tinha saído de Macau há mais de 6 anos, principalmente antigamente era fácil arranjar um costureiro bom e hoje em dia cada vez é mais complicado arranjar mão de obra que seja qualificada e que seja um bom costureiro. Antes era muito mais fácil, então nos três candeeiros o que havia era mais era costureiras. Hoje em dia é muito complicado, há muitas lojas a fecharem, há muitos a partirem para a China. E foi um pouco complicado arranjar, criar uma peça que ficasse com boa qualidade. Até me lembro no primeiro ano que eu cheguei cá, arranjei um contacto de um costureiro nos Três Candeeiros, assim, para arriscar, não conhecia, não é? Fiz um design, não fiz o protótipo, não ia estar a fazer o protótipo da peça, e o costureiro conseguiu-me transformar naquilo numa coisa completamente diferente daquilo que queria. E até eu fui engraçado, porque eu disse, olha, estás-me a estragar o design, isto não tem nada a ver com aquilo que eu queria, e o costureiro ainda reclamou comigo a dizer que eu tinha uma peça imprópria, porque estava a usar muito, tinha cortes muito arrojados e que ele ajudou-me a melhorar o meu design. Eu achei o máximo. Mas foi assim uma experiência bastante engraçada, porque eu em Portugal tinha, para além de trabalhava na faculdade, tinha bons contactos e também... Tem bons costureiros, sem dúvida, muito melhores do que cá, porque mantiveram sempre a indústria lá. Mas aqui foi complicado, até porque eu agora só trabalho com um ou dois costureiros que confio, que eu sei plenamente que posso lá deixar os tecidos sem correrem mal, mas foi complicado até chegar aí. Mas chegaste, tens uma marca, Ana Noir, que tem produção. Portanto, consegues criar as tuas peças desde o design à concepção. Fala-nos um pouco desse processo. Como é que funciona, para mim que sou um leigo nesta matéria, como é que funciona? Tu tens um pedido, tens uma apresentação. Onde é que tu vais buscar inspiração? Como é que é todo esse processo até que a peça fica pronta a apresentar ao público? Portanto, a minha marca funciona em três vertentes. Primeiro, porque eu tenho, ou pelo menos tenciono todos os anos a fazer uma coleção. Ponto de partida, procuro para caderno de tendências. Inspiro-me pelos temas que eles têm. Claro que também com uma vertente minha, que sempre já linkado à identificação da marca, que é o Oriente Ocidente, no corte, no design, nos tecidos. Depois vou um pouco pela inspiração dos sítios, os recortes, ou revistas, ou designers que já fizeram temas parecidos, e faço um sketchbook, ou seja, colo lá os sítios, colo lá as ideias que quero e depois ponho-me a desenhar, até encontrar o final sketch. A partir daí... Para a coleção que eu faço normalmente é mais fácil, porque já tenho as medidas dos manequins, portanto automaticamente faço os moldes, dos moldes parto para os tecidos, corto o tecido e grande maioria das vezes sou eu que costuro, pelo menos para a parte dos desfiles, porque não é para um cliente, automaticamente eles são protótipos, e grande maioria sou eu que os costuro. E depois tenciono ou fazer um desfile próprio, num espaço consoante o tema, ou tenciono participar em todos os anos na Macau Fashion, no MIF. E outra das duas maneiras, ou um cliente que me procure, quer fazer uma peça para um evento, ou principalmente MCs, ou artistas de Macau, e eu então faço consoante o que o cliente quer. Normalmente os clientes têm sempre uma ideia do que é que gostam, ou para que evento é que é, e eu a partir daí elaboro uma peça para o cliente, consoante os sítios que já tenho, o corte que já tenho, ou mesmo mostro no ateliê as peças que já tenho feitas e o que fica melhor ao cliente, também consoante as medidas do cliente e o corpo e tudo. E terceiro, também faço custom made para vestidos de noiva. Trabalho muito com noivas locais. É assim, não é um forte, porque a grande maioria eles alugam vestidos já feitos e não compram, mas também tenho clientes que preferem ficar com vestido une, só deles é que têm, e então que me procuram fazer uma peça só para eles. E se eu te pedisse para me fazeres uma descrição do panorama geral do design de moda em Macau, o que é que tu dirias? Assim, eu acho que é um tempo para cá tem melhorado, tem aumentado, há cada vez mais designers que saem agora principalmente há mais cursos, e há mais designers a voltarem, ou seja, que tiraram o curso lá fora, que voltaram para cá, para Macau, para trabalhar. Há muitos que tiraram o curso em Londres, ou tiraram na América, e que voltaram para Macau para trabalhar, ou seja, cada vez mais temos mais designers locais. Há muitos que não trabalham aqui em Macau só, vão também para Hong Kong, mas também há muitos que ficam cá e que eu sei que têm sucesso. E cada vez mais temos uma marca chamada Made in Macau, conseguimos produzir coisas cá. Isso é muito bom. ou seja, para além de termos o casino, também temos marcas locais e designers locais que trabalham, que lutam todos os dias para produzirem coisas made in Macau e que conseguem mostrar e divulgar lá fora. Isso também tem sido, de alguma forma, uma aposta do governo também. Nas indústrias criativas. O que é que tu achas que poderia ser feito mais para melhorar este panorama que começa agora a crescer? É assim, eu sei que há muitos designers que precisam de um espaço e o governo também já está a apoiar, está a ter novos espaços a abrir para os designers poderem alugar espaços próprios. As lojas é sempre um bocado complicado porque as rendas são caríssimas, mas eu sei que há designers que conseguem medir, ou seja, trabalham a full time na sua marca e que conseguem rentabilizar. Eu acho que o governo podia apoiar, para além de ter o subsídio, acho que também podia apoiar nos shows, porque nós só temos o Macau Fashion, o Fair, ou seja, o AMIF. Em Hong Kong temos duas vezes ao ano, ou às vezes quatro vezes ao ano, temos o Hong Kong Fashion Week. E acho que também podia-se fazer uma coisa dessas em Macau, que acho que temos espaços suficientes para isso. Ou seja, os designers que concorrem a esses concursos ou os designers que tencionam arranjar apoio pudessem mostrar nessa plataforma um pouco mais sobre as suas coleções, um pouco mais sobre o seu trabalho. Para além de serem lojas que vendem marcas made in Macau, podiam-se ter nesse sentido. Sei que também em Hong Kong e não só em Beijing e outros sítios, em Xangai principalmente, tem também pessoas que compram as marcas e que gostam de coisas diferentes, que vão procurar esses designers para fazer a produção. Claro que depois colam o label da própria, de outras indústrias, mas o que é bom que apoiam esses designers. Eu sei que em Hong Kong estão a tensionar a fazer isso com lojas de tecidos, porque também há falta de tecidos aqui em Macau, que isso também acho que o governo podia apoiar, porque em Hong Kong temos várias fábricas que produzem tecidos, ou vão buscar tecidos em França e em Inglaterra, e aqui em Macau também há falta de, para além de costureiros, acho que também há falta de tecidos, porque nós vamos comprar tecidos em Zhuhai, mas não tem a mesma qualidade com tecido que vem de lá fora, não é? Obrigado por essa tua sugestão. Vamos agora ouvir o segundo tema que trouxeste para o Frequência Académica de hoje. Escolheste Anywhere, de Evanescence. Vamos ouvir. Yeah. E ficámos com Anywhere, de Evanescence. Estamos à conversa com Ana Cardoso, designer de moda de Macau e professora convidada no curso de Fashion Design da USJ. Ana, uma das dimensões mais preponderantes do teu percurso profissional, em paralelo, obviamente, com a tua criação artística, é a tua atividade como docente. Como eu referi no início, das aulas em vários sítios, e começaste, segundo vi na tua biografia, com um workshop de design no Jabber Café. Depois passaste para o ensino profissional, CPTTM, e hoje és docente convidada no curso de Fashion Design aqui na Universidade de São José. O que é que tu mais gostas na tua atividade como professora? É assim, foi um ramo um pouco engraçado, porque acho que também foi uma influência pelos pais, que os meus pais são professores de arte, e também tomei um pouco o gosto daquilo que sei atribuir aos outros, ou seja, ensinar aquilo que sei. Comecei com pequenos workshops, também já quando estava a tirar o curso em Lisboa, também fazia peças de bijutaria. E é sempre bom, acho que ganhamos sempre mais. Ou seja, para além de nós estamos a ensinar, também estamos a aprender ao mesmo tempo. E dou aulas a diferentes níveis. O curso de balé, por exemplo, tem alunos de 2 aos 4 anos. O curso de costura, tenho meninas que têm 9 a 15. E ao mesmo tempo também tenho adultas, ou seja, pessoas mais velhas do que eu, e estou a dar aulas. É bastante interessante, porque com cada um apanha-se uma experiência completamente diferente, aprendemos também coisas diferentes e abre-nos as mentes. E é sempre uma experiência muito enriquecedora em ambas as partes. Em relação à moda, sabe sempre bem, principalmente no final de cada curso, os alunos normalmente fazem a apresentação e pois, agradecem por aquilo que aprenderam e agradecem por aquilo que, pela experiência que lhe conseguir dar, e ao mesmo tempo também enriquecedor para mim, ou seja, eu também aprendo com eles. Isso é uma ótima experiência e é um grande valor. É uma das melhores coisas de ser professor, na minha opinião, é aquilo que aprendemos diariamente. Numa sala de aula, normalmente temos 20 pessoas que nos podem ensinar e nós somos só um a ensinar. Isto é o lado positivo, obviamente, concordo com muitas das coisas que disseste. O que é que tu gostas menos na tua atividade como professora? É uma pergunta complicada. Não, por acaso ainda não aprendi assim nada que, epa, isto não correu bem ou que... Não sei, eu acho que às vezes é... Com os pequenitos é um bocado mais difícil de lidar. Ou seja, a aula, nós tencionamos ter, vamos imaginar, 6 exercícios, mas se calhar só conseguimos fazer 4. Porque é complicado controlar quando eles têm uma certa idade. Ou então, nos adultos, se calhar uma pessoa tenciona ensinar, fazer desde o início, mas se calhar chegamos ao fim, não queremos que a peça fique perfeita, mas que a peça fique pronta. Não sei, acho que é um pouco por aí. Acho que às vezes, principalmente nós, puxamos um pouco a mais sobre aquilo que nós conseguimos dar, e se calhar, em troca, recebemos menos do que aquilo que pretendemos, mas é sempre bom. Uma das tuas vertentes é seres professora de balé a crianças, neste caso, na Casa de Portugal, em Macau. Conta-nos um pouco como é que surgiu esta oportunidade e porque é que é importante as crianças aprenderem balé com uma idade tão tenra, não é? É assim, eu aprendi balé já há vários anos atrás, aprendi na escola de Compenguá, depois entretanto ainda fui tirar o curso em Hong Kong, só que depois não seguia o ramo, porque também tínhamos poucos cursos na altura, poucos cursos para balé. Entretanto, quando voltei, continuei também na Casa Portugal a tirar o curso de balé de adultos e tomei o gosto. A minha irmã sempre deu cursos a crianças. E ela também foi um pouco por aí, pediu-me ajuda porque faltava professores, ela tinha duas turmas na altura que abriu e eu então ajudei-lhe a dar uma turma e ela dava a outra. E foi um pouco por aí que tomei gosto de dar aulas a crianças. Agora onde eu estou a dar, na Superstar, é diferente, porque eu acho que é muito bom em termos das crianças aprenderem o ritmo, aprenderem a música. Os exercícios que fazemos também são exercícios básicos, consoante com música, com ritmia, movimentar o corpo. Ou seja, eles gastam um pouco a energia que têm lá, para além de fazerem aquilo que gostam, que é cantar e dançar. Claro que crianças tão pequenas não vamos estar a fazer grandes exigências de fazer pliés ou fazer altos exercícios, mas com tudo que aprendem é sempre bom e é uma alegria. Ou seja, vemos as crianças contentes e nós automaticamente também reconhecemos e ficamos contentes. Ou seja, a aula pode ser super cansativa durante uma hora e meia, tenho duas turmas seguidas, mas sabe sempre bem, saímos de lá com a mente cheia. É bom. Estamos a falar dos mais pequeninos e agora passando para os mais adultos. Uhum. És professora convidada no curso de Fashion Design na Universidade de São José, Faculdade das Indústrias Criativas. Fala-nos um pouco desta experiência e o que é que este curso pode trazer a Macau, pode trazer de bom a Macau, em particular à indústria da moda. É assim, por um lado, eu como estou a dar aulas também na CPTTM, eu apanho os alunos do 11º e 12º, e acho muito pena, eles chegam ao 12º ano, muitos que gostam mesmo são poucos, ou seja, os que seguem mesmo, continuam a seguir, é pouco, porque antigamente não havia curso em Macau, eles tinham que ir para Taiwan ou para outros sítios, e se calhar a encrescer a família, então muitos desusam uma, ou tiravam outro curso que rentabilizava mais em Macau, ou que houvesse aqui em Macau, ou outros que partiam para casinos ou para outras áreas, que é pena, ou seja, eles tiveram 3 anos de formação para depois perderem aí. Agora com o curso da São José acho muito bom, porque eles assim podem seguir e continuar a tirar o curso aqui em Macau e terem bons profissionais, ou seja, mais profissionais na área, automaticamente enriquece de certeza para o mercado da moda, que está há uns 3 anos para cá, que está a evoluir. Acho que também é um pouco por aí, não é? Termos mais pessoas qualificadas a trabalhar no mercado. Concordo. E antes de passarmos à próxima música, queria colocar uma questão que não vinha no teu currículo, obviamente, nem na tua biografia, e que fiquei a saber durante a nossa entrevista. Os teus pais eram professores na área das artes. Uhum. Como é que é ter pais a trabalhar nesta área quando se é criança? Como é que é conviver com os pais assim, e até que ponto achas que isso influenciou a tua escolha no profissional? Influenciou bastante, porque desde pequenina via a minha mãe a pintar quadros, tomei o gosto também de pintar as paredes lá de casa, que a minha mãe não gostava muito, mas que não apagava porque ela achava aquilo arte, não é? E depois ela ia para cursos com o professor Miu Pan Fei e com a professora Yun Chiam, e também comecei a aprender a tomar o gosto pelas artes plásticas e para a pintura a óleo e também a pintura chinesa. O meu pai sempre desenhou e trabalhava com madeiras, ou seja, ele agarrava num lápis e desenhava lá em casa. Eu também comecei a tomar o gosto e tudo que via em revistas ou em livros, desenhava também. Até me lembro que tinha um livro de dinossauro com ossos, e eu desenhava aquilo, ou seja, aquilo para mim era uma tarde, em vez de estar uma tarde a ver televisão, era para mim uma tarde desenhar. E sempre tomei e adorei, adorava desenhar desde pequenina, e achava bom, distraía-me e passava horas a fio a desenhar e não achava boring, como há muitas crianças que acham, e principalmente as cores, porque a minha mãe, pronto, lá parte da pintura, e sempre gostei muito da mistura das cores. Tudo bem que a marca Ana Noir é um pouco black and white, não é? Daí o nome. Mas sempre gostei muito de pintar coisas com cores e desenhar. E acho que é muito bom nós podermos desenhar aquilo que gostamos. E a moda também é um pouco por aí. Há muitos, agora falando do curso da São José, há muitos alunos que vêm de outras áreas completamente diferentes e chegam para o ano em desenho, não sabem desenhar. É. E acho pena, e acho que deviam... Porque assim, também não nasce com a pessoa, mas também se praticamos, pois, melhoramos. Melhora-se, e claro. É isso que eu digo aos alunos, não, don't give up, não vamos, ok, não desenhas agora no primeiro ano, mas ainda tem 3 anos de curso, até o terceiro ano, acredito que se trabalhares muito consegues lá chegar. Porque é sempre muito bom, temos uma ideia, principalmente em moda, desenhamos uma ideia e transmitir essa ideia em desenho, principalmente para um cliente, já não digo para um costureiro, mas para um cliente, conseguimos desenhar a peça que a pessoa está... Fala, olha, quero um corte assim, quero uma gola assim, ou até mostra de imagens de revistas, e conseguimos transportar a ideia logo na hora e desenharmos, e isso é fantástico. É um skill muito importante. Vamos então ouvir Como Ela é Bela, de Agir. Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. fiquei a saber que uma canção não chega. Há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda todas as canções que escrevi tu ficarias para sempre. Mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, ela demais, e eu só tenho pena já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fiquei a saber que uma carta não chega. Há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva há muito mais a viver com quem só te merece. E eu não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe num bater de asas. Para uma vida melhor, longe da loucura, para onde o mundo já sabe de cor o quanto és bela. E ficámos com o tema Como Ela é Bela, de Agir. Ana, na pequena nota biográfica que fiz no início do programa, disse que eras macaense, ou seja, isto é uma definição que é bastante simplista, mas significa que tens ascendentes familiares portugueses e chineses. Conta-nos como é que é viver entre estas duas culturas tão ricas e aparentemente, eu diria, tão distintas. É assim, eu sempre tive o acompanhamento da minha avó é chinesa mesmo, e tivemos sempre as tradições chinesas, a comida em casa foi sempre comida chinesa, até porque o meu pai, na altura, falava mal o chinês, percebe, mas falava mal, e o meu avô jogava todos os dias mahjong em casa, ou seja, era uma família completamente chinesa em casa. Sempre que podíamos de férias para Portugal, eu tinha um outro ambiente completamente diferente, ou seja, a família do meu pai era tudo portuguesa, comíamos bacalhau à mesa ou comida portuguesa, fazíamos jogos de cartas, as damas, ou seja, era completo, os jogos e para além da alimentação, os jogos, tudo era completamente diferente e sempre convivi com esses dois mundos. A que me interessou bastante serem as duas culturas, sempre assentes em mim, e isso também reflete um pouco pelo meu trabalho. Não só académico, mas também sempre gostei muito de aprender mais e de saber mais sobre essas duas culturas, até porque a minha tese de mestrado é sobre a joalheria, o complemento da joalheria na moda, e fiz um levantamento da joalheria e da moda na parte da Ásia e também na Europa, ou seja, fiz um levantamento histórico, e que isso também contribuiu um pouco mais também agora para a minha tese de doutoramento, que também manteve essa ligação à Ásia-Europa, a troca de culturas. Para além da parte académica, também no meu trabalho como designer, uhum. que também é um, como já disse anteriormente, é muito inspirado por esta, exatamente, este cruzamento. Exatamente. Puxando para a tua investigação ao nível do doutoramento, o facto de tu seres macaense e, nomeadamente, dominares quer o português, quer o inglês, quer uhum. o chinês. em que medida é que te ajuda a desenvolver a tua investigação? Assim, ajuda porque hoje em dia há poucos portugueses que estão aqui em Macau e na parte das entrevistas, pelo menos, com trabalho com pessoas profissionais, a grande maioria tem que falar em cantonês e isso já é uma grande vantagem. Assim, eu não leio muito, sei ler pouco, porque também tive os estudos, foram todos o ensino português, mas que até gostava de aprender mais, não é? Os caracteres, é complicado, mas não é nada do outro mundo e é sempre bom ter essa vantagem, pelo menos de falar a língua e do caminhamento de entrevistas e de aprender mais e também dos livros, porque há poucos livros escritos em português, não é? Ou em inglês ou é o chinês. Isso é sempre uma vantagem. Isto ainda é um pouco cedo para estarmos a falar de conclusões do estudo, mas daquilo que já abordaste ao longo destes primeiros anos da tua tese de doutoramento, o que é que conclusões preliminares é que começaste a retirar? Tu trabalhaste um pouco a parte do traje de casamento, dos designers locais também. Que conclusões ou que ideias preliminares é que já retiraste? Assim, primeiro fiz o levantamento de designers locais e vim a saber que afinal temos muitos designers aqui em Macau e cada vez há mais. Que trabalham na área, que trabalham a full time, porque eu tinha a ideia de que, ok, designer de moda, mas eles trabalham se calhar no casino para ter um bom ordenado e depois fazer o design de moda entra como hobby. E afinal não, é completamente ao contrário. Há mesmo muitos designers que trabalham full time pela marca que têm sucesso. Segundo, em relação aos casamentos, também foi engraçado porque era o estudo das culturas. Primeiro fez o levantamento do background de Macau e vim a saber que ainda há muitos macaenses aqui em Macau e que, ou seja, na parte do casamento eles seguem sempre duas tradições. Mantêm essa tradição até hoje em dia, ou seja, fazem o casamento oriental e depois fazem o casamento ocidental. E é interessante também na parte do traje, como é que eles elaboram esses dois tipos de traje, porque há muitas marcas que fazem só fatos de casamento e que já fazem um fato de casamento, tanto o oriental como o ocidental, um pouco a fusão dos dois. Ou seja, têm peças oriental que têm um toque ocidental e vice-versa. E isso é enriquecedor de todas as formas. Tu levaste essa informação até ao Canadá, uma conferência internacional. Como é que foi a recepção da tua apresentação e da tua investigação no Canadá? Assim, foi muito bom, primeiro porque falar com pessoas da área é sempre muito bom, investigadores que estão a trabalhar na área da moda. E depois as opiniões também foram muito enriquecedoras, ou seja, deram-me ideias novas, abriram-me a mente, como é óbvio, em todas as conferências que uma pessoa vai, novos contactos e laços de amizade que eu tenho, ganhei as amigas que trabalham na área, mais na parte da Ásia, estão a estudar no Canadá, mas que são, que também têm familiares como eu, ou seja, já têm no sangue influência ocidental e influência oriental e que também trabalham nas áreas divergentes daquilo que eu estou a trabalhar. E que também é bom, ou seja, os contactos, para além dos contactos, também deram-me ideias, pesquisas de livros, opiniões, e isso é sempre muito bom. Para além de levar uma coisa macaense, ou seja, há muitos investigadores que trabalham na área sobre a Ásia, mas é sobre a Ásia em geral, em grande, e não sobre uma terra tão pequenina como nós estamos aqui em Macau. E é sempre muito bom levar alguma coisa daqui, que é uma terra tão pequenina, lá fora. Claro. Estamos a terminar. Gostava que tu deixasses uma mensagem, um conselho para aqueles, em particular para os teus alunos que estão a pensar em seguir o ramo da moda, quer ao nível do ensino profissional, quer mesmo ao nível do ensino superior. Qual é que é a tua mensagem para quem assim, quer primeiro, seguir? Quem corre para o gosto não cansa. Porque eu sei que há muitos designers que estão a começar ou muitos estudantes que se calhar que querem seguir, mas que depois que tiram essa ideia porque Macau não se ganha com a moda ou há pouco ainda ou é complicado, temos poucas indústrias. Mas eu acho que se corremos com gosto isso aí mesmo aquilo que eles querem, acho que não deviam desistir. Eu também já me passou muitas vezes pela cabeça desistir, porque é sempre muito complicado e depois estar a... Lá está, eu também estou em mil e uma coisas e é sempre complicado conseguir estar em tudo, mas tenciono pelo menos fazer a interligação daquilo que faço, do trabalho que faço, e que tentar pelo menos não desistir daquilo que nós gostamos tanto de fazer. É uma excelente mensagem. Ana, muito obrigado por teres estado aqui no Frequência Académica. Muito obrigada. E Frequência Académica termina por hoje. Voltamos para a semana comigo ou com o meu colega José Manuel Simões. O meu nome é João Cordeiro. Despeço-me até ao próximo programa. Frequência Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.